tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Deus está limpando os teus olhos, acabou teu sofrimento. Ouço o som das asas em tua tenda, ele não te deixa só. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Eu profetizo sobre tua vida, meu irmão. Eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido, que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo que caiam por terra agora os inimigos, que você vai olhar pro céu e vai cantar comigo um cântico novo com gosto de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo, se for preciso uma nuvem de glória, Deus vai rompendo pra te dar vitória. Levanta a cabeça, chegou tua hora. O anjo desceu com a bênção nas mãos, você foi ungido pra ser campeão. Asas em tua tenda, ele não te deixa só, não. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Eu profetizo sobre tua vida, meu irmão. Profetizo que o tempo da humilhação está vencido, que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo que caiam por terra agora os inimigos, que você vai olhar pro céu e vai cantar comigo um cântico novo com gosto de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo, se for preciso uma nuvem de glória, Deus vai rompendo pra te dar vitória.